A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. RTA-FM. É preciso saber viver. Olá, estamos com o Dr. Rui Silva neste nosso último programa em que falámos sobre o consumidor, os seus problemas, as suas manipulações, e gostaria de lhe pedir que neste último programa nos desse conselhos. Bom dia, Alice, mais uma vez é um prazer estar com vocês e hoje vamos falar de uma época que para mim é muito especial, que é o verão. Como é para a maioria dos portugueses. Estamos a chegar ao verão, nós somos latinos e o verão para nós é a época de esperança. Mas não sendo a única, há outras épocas de excelência no nosso calendário, nomeadamente o Natal, a Páscoa, estas coisas todas que vem. Eu quero falar e quero deixar aqui alguns conselhos, porquê? Porque como o Natal e como a Páscoa, o verão é uma época propensa a nós nos cedermos nos nossos consumos. É natural e não é criticado. Sobretudo porque alguns de nós recebem 13º, aliás, subsídio de férias. Aliás, a isto, o facto de recebermos o nosso 13º mês. Subsídio de férias. Subsídio de férias, nós ficamos. Se o recebermos. Se o recebermos, nós ficamos com mais dinheiro no bolso. Logo, a nossa predisposição para gastar aumenta exponencialmente e depois, aliado a isto, temos um tempo magnífico com todas as ofertas que nos rodeiam nesta altura, é normal que embarquemos em algumas situações que depois às vezes nos arrependem. Não é, eu não quero usar aqui, não é bem um arrependimento, mas que nos fazem pensar, porque às vezes ficamos a ver, devia ter tido um bocadinho mais cuidado ou devia ter lido ou consultado melhor aquilo que me estavam a oferecer. É isto que eu quero chamar a atenção, porque nesta altura isso acontece muito. Porque quem está, mais uma vez, quem está do outro lado do tabuleiro sabe que nós estamos predispostos a essa situação. Mais dinheiro no bolso, dias bonitos, dias grandes. Nós somos carneirinhos, depois somos completamente manipulados, completamente. Depois é uma altura em que vamos procurar as nossas praias, ou na costa alentejana, ou no Algarve. É normal isto tudo acontecer. E o contato com o sol, os bronzeados, o tom da pele, o mar, tudo isto nos envolve a um tal ponto que nós estamos predispostos a fazer, às vezes, umas asneiras maiores. Mas não quer dizer que, independentemente desta envolvência toda, que as vamos fazer. E é preciso ir preparados e protegidos para não fazer tantas, fazer só, como é que se dizer, fazer menos. Mas, pelo menos, quando as fizermos, fazê-las de consciência. E o que é que quer dizer com isto? Quer dizer com isto é que nós agora vamos atravessar, quando entramos nesta fase, vamos, entre várias situações, para quem tem filhos vão começar a aparecer os fins de semana passados em qualquer lado, as meninas... As viagens de fim de... antes eram só fins de curso, agora também são fim de ano. Fim de ano, é as meninas a quererem biquínis novos que irem para as piscinas e para as praias, ou os meninos a quererem calças longas porque os do ano passado já não servem, é as toalhas de praias novas porque as do ano passado já estão russas do verão passado. E são as discotecas à noite. São as discotecas às noites, são... O nós, nós inclusive os mais velhos também, temos um peço de lembro, íamos para a nossa magnífica Praça de Geraldo, para aquelas planadas, a Feira de São João que se vai aí também entrar. Que tem bons petiscos. Tem bons petiscos, é também o facto de irmos à praia, ou a comer um marisquezito, então, tudo isto é normal. Agora, nós temos que ter atenção que não é porque temos mais dinheiro do bolso que temos que andar a dar. Temos que ter atenção naquilo que nos está a ser oferecido e como é que nos está a ser oferecido. E para isso, o que é que eu deixo aqui de conselhos? Primeiro, a situação que vocês devem ter é atenção. Antes, e se estivermos a falar de aquisição de bens, nomeadamente toalhas, biquínis, calções de banho, roupa de verão, fazerem uma pesquisa daquilo que vos está a ser oferecido. Não embarcarem na primeira loja, na primeira coisa que virem. É pá, porque é bonito, é giro. Mas é bonito agir aqui, é bonito agir em outros lados. Temos que fazer uma pesquisa do que é que o mercado nos está a oferecer e como é que nos está a oferecer. E não se esqueçam de uma coisa. Os calções de banho do ano passado, ou os biquínis do ano passado, ou as toalhas do ano passado, não estou a dizer os que temos lá em casa, mas os novos, que sobraram do ano passado, este ano continuam a ser giros e bonitos e novos, mas as próprias marcas também os vendem com desconto, porque já são da estação anterior. E acreditem piamente naquilo que eu vos vou dizer, é por terem um calção de banho da época passada que na praia ninguém vos vai criticar, nem na piscina, isso não acontece. E se conseguirem comprar dentro destas campanhas do verão passado, aqueles que sobraram, acreditem que compram muito mais barato. Eu faço. Até posso dizer que vou a uma superfície comercial, não é aqui em Évora, é aqui ali para os lados de Alcochete, e vou lá buscar os meus calções de banho, os meus biquínis para a minha família, as toalhas de praia, isto que eu digo. E com o preço... São muito mais baratos. E com o preço dos meus calções de banho... com o preço dos calções de banho que compras aqui em Évora, lá compro tudo. É preciso ser-se inteligente nestas coisas. E todos os anos tenho feito isto, e todos os anos sou casado com uma algarvia, vou para o Algarve, e todos os anos é fantástico, levo estes calções de banho da época passada e nunca ninguém me criticou por isso, até os acham giros, porque são coisas que estão sempre na moda. Outra das coisas que chama a atenção é... Outra das coisas importantes é não mudar de calções. Ou então, se os da época passada tiverem bons... Nem mudar de fato bem. Se os da época passada atrasada tiverem bons... A situação é não mudar. É não mudar, é um custo superficial. Eu compro, sim senhora, se tiver falta... E se tiver o que interessa falta, mais assim, é o modelo que está dentro dos calções e não os calções. Claro, exatamente, por isso é uma das coisas, não se predisponham a comprar estas coisas só porque sim. Se os tivermos, se tiverem condições e tiverem, mantenham-os. Se for realmente necessário, procurem onde eles são mais baratos e não entrem, porque depois é uma coisa que tem uma utilidade de 2 meses, ao fim de 2 meses está arrumado, para onde já não serve e gastou-se muito dinheiro. Outra das coisas é o nosso dia-a-dia, as nossas saídas, os nossos petiscos, cuidado com aquilo que nos oferecem e aos preços que nos oferecem, porque muitas vezes, atrás de um grande preço, está encoberto, atrás de um pequeno preço, melhor assim, está encoberto um grande preço. E nós todos temos essa predisposição porque nós, com a euforia do verão, com a boa disposição e com a alegria, muitas vezes só lemos as letras grandes, não lemos as letras miudinhas. Posso dar um exemplo disso, por exemplo, acontece muito nesta altura, várias marisqueiras oferecerem mariscadas a 50 euros com pratos cheios de marisco, vários restaurantes a oferecerem rodízios de peixes fantásticos a 9 euros por pessoa. Tudo isto é verdade. O pior são os produtos marginais. Agora, os produtos marginais que vêm juntos, claro, vêm inflacionadíssimos. E aquilo que nós muitas vezes fazemos as contas, há aquele valor que nos apresentam 9, 10 euros, 3 pessoas, 30 euros, pois aquilo custa-nos 100 euros. Eu não quero dizer com isto que vocês não vão lá gastar os 100 euros, mas se forem, vão de consciência. Não vão para lá, por exemplo, porque 100 euros pode ser dinheiro e às vezes fica-nos a fazer falta na carteira e nós pensamos, fiz aqui uma agenda que não devia ter feito. E isto é preciso vocês terem. Porque nesta altura, tudo isto vai proliferar por aí, porque é normal, quem está do outro lado sabe, estamos a murmurar, e nós, e eles sabem que nós temos essa predisposição, a predisposição já cá está. Basta ver que assim que aparecem os primeiros raios de sol, a vontade e a alegria das pessoas muda radicalmente, começamos logo a sair à noite, começamos logo a ir beber café ou não sei o quê, começamos logo ao final do dia, quando chegamos de um dia de trabalho, ir beber uma cervejinha com um caracolito, tudo isso. Agora é preciso ter cuidado. E as instituições a defenderem-nos continuam a ser? As instituições a defenderem-nos, eu aconselho sempre a DECA. A DECA é uma instituição por excelência, Não faz mais porque muitas vezes, por limites legais, não pode fazer, porque enfim, não pode ultrapassar certos parâmetros que lhe estão vedados pela lei, mas será sempre o sítio onde nos devemos dirigir quando existe um problema de... De que achamos que fomos enganados. E serão sempre as pessoas mais indicadas para nos darem o apoio. Depois, se eles perceberem que o problema em causa poderá ser de uma amplitude maior, existem outras instituições. Aqui em Évora não existe, mas existe em Lisboa, que é nomeadamente os gabinetes de gestão de conflitos e de arbitragem, que nos estão cá para... Mas que a própria DECO nos caminha para lá, não é preciso menor... Mas este tipo de gabinetes só servem para quê? Só servem para quando chegamos a uma fase de litígio com qualquer situação, um engano... E a DECO depende do Instituto de Defesa do Consumidor? A DECO está ligada ao Instituto de Defesa do Consumidor, não depende deles. Trabalham em parceria, não estão dependentes de um do outro. A DECO, o Instituto de Defesa do Consumidor, delegou funções, poderes na DECO para a DECO representar. No sítio onde não tem. Depois eles trabalham. Gabinetes. Eles trabalham em complementariedade um com o outro. Além desses, depois existem os centros de arbitragem e de mediação, também trabalham com o Instituto do Consumidor e com a DECO. Tudo isto. Portanto, as principais instituições. Sempre a DECO. Aqui, no caso aqui em Évora, temos aqui a DECO. Qualquer situação que vocês achem, e espero, não é este espero, porque é importante, porque nós muitas vezes somos... Por acaso ainda nunca ouvi nenhuma crítica negativa à DECO. Não, eu conheço a DECO, aliás, eu sou sócio da DECO, A DECO é uma empresa para mim por excelência. É pena, eu só tenho pena de uma coisa, é que nós todos os dias somos confrontados com uma série de situações que se passam. E as pessoas não recorrem à DECO. É preciso fazer barulho. Não podemos ser cordeirinhos. Eles estão completamente abertos. É uma casa fantástica que nós chegamos lá, o mínimo problema, eles põem-se lá. Inclusive, damos apoio jurídico no caso de ser necessário. Às vezes, eu sei muitas vezes que, às vezes, em situações mais graves, as pessoas evitam-se. Porque, infelizmente... as pessoas vivem com sortes e carências e passamos logo, agora vou meter um advogado nisto, ou vou conseguir isto, custa-me uma fortuna e eu não tenho capacidade financeira para isto. E esquecem-se da DECO. A DECO está lá. A DECO está lá. Não me perguntam, essa aqui é ali open. Eu, por morar das pessoas, quer dizer. Mas. Nem é ali, no transtal à Praça do Geraldo. Agora, eu posso, não posso um programa, na próxima vez já dizer a morada agora. Por outra morada, que nem é a minha morada, da minha rua, eu sei que é uma vergonha, eu sei. Então, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ouvintes, muito obrigada pela sua disponibilidade e qualquer dia que o temos outra vez. Sim, é um prazer. Bom dia. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. A tua panela ao lume, o arroz está cru, deixa-lo cozer, está cru, deixa-lo cozer, está cru, deixa-lo cozer, dizem mal de mim, deixa-lo dizer. Se te quis bem foi um sonho, se te amei foi falsidade, foi enquanto não achei amor da minha vontade. A mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu.

TAFM. Foi pela tardinha daquele dia sem cor que junto à ermidinha disse adeus ao meu amor. Andava no alteiro o perfume do alecrim e até o ribeiro parecia chorar por mim. Ao longe moinho com as velas a girar parecia um lencinho dizendo adeus ao cenar. As aves no monte, a água na fonte, tudo lá na aldeia ficou por mim a chorar. Ai, que saudade eu tenho de ti, minha aldeia. Ai, que saudade, saudade da luz da candeia. Ai, que saudade da terra onde um dia nasci. Ai, que saudade, saudade eu tenho de ti. Ai, que saudade eu tenho de ti, minha aldeia. Ai, que saudade, saudade da luz da candeia. Ai, que saudade da terra onde um dia nasci. Ai, que saudade, saudade eu tenho de ti. Não me sai da ideia, doce recordação, essa linda aldeia onde está meu coração. Com a cantarinha junto à ponta, ao pôr do sol, cantava a rosinha, respondia o roxinol. Ao longe as trindades a lembrar ave-marias, oh, quantas saudades das festas e rumarias. E agora sozinha, nada me acarinha, só vejo tristezas e saudades dos meus dias. Ai, que saudade eu tenho de ti, minha aldeia. Ai, que saudade, saudade da luz da candeia. Ai, que saudade da terra onde um dia nasci. Ai, que saudade, saudade eu tenho de ti. Ai, que saudade da terra onde um dia nasci. Ai, que saudade, saudade eu tenho de ti. Every day my papa would work to help to make ends meet, to see that we would eat, keep those shoes upon my feet. Every night my papa would take and tuck me in my bed, kiss me on my head after with him was easy. Time just flew on by. The years began to fly. He aged and so did I could tell that mama wasn't well. Papa knew, and deep down so did she. So did she. When she died, Papa broke down and cried. All he said was, God, why not take me? Every night he sat there sleeping in his walking chair. He never went upstairs, all because she wasn't there. Then one day my papa said, son, I'm proud the way you've grown. Make it on your own, or I'll be okay alone. Every time I kiss my chest,

marito, facciamo colazione. Tanto que nem sei do